Então, amados irmãos, Mateus capítulo 14, depois de uma grande festa, depois de uma grande refeição, não é verdade? Jesus teve ali um trabalho tremendo e não teve a ajuda da irmã Sara, só teve a ajuda dos apóstolos. Serviram uma refeição assim do nada para 5 mil homens, mais as mulheres e as crianças. Então temos que lembrar que é nesse seguimento, depois desse culto tremendo e dessa festa tremenda, dessa refeição tremenda, acontece o que vem a seguir, em Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. Aleluia! Jesus é mesmo um bom anfitrião. Amém? Ele ficou até ao fim, cuidou das pessoas, pregou-lhes o Evangelho, curou enfermidades, tratou delas, ainda arranjou alimento. Quando os discípulos estavam preocupados, o que é que vamos fazer? Jesus cuidou do assunto e ainda ficou, aleluia, a conversar ainda mais um pouco com as pessoas. Jesus tinha mesmo este jeito tremendo. E então ele diz aos discípulos, olha, vocês vão andando, e ele ainda ficou com a multidão. Despedida, diz no versículo 23, a multidão subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Jesus também dava valor a isto, como nós continuamos a dar, a estes tempos de intimidade, de comunhão com o Pai Celestial. É uma coisa que nós aprendemos na pessoa bendita de Jesus, que sendo quem era, ele mantinha este relacionamento. Não podia ser de outra maneira, lógico. Ele mantinha, como qualquer filho que se dá bem com o seu pai, ele também se dava bem com o seu pai. Ele não estava de costas voltadas. Ele não veio à terra em rebelião com o seu pai. Não fugiu da casa do pai. Mas Jesus veio em harmonia com o Pai Celestial, em harmonia com o Espírito Santo. E ele, quando vem à terra, uma ocasião que breve vamos estar novamente a celebrar, Jesus vem em acordo com o Pai Celestial. Então ele vem e o que ele ia fazendo e fazia em acordo com o Pai Celestial e tinha estes tempos de orar à parte. Diz no versículo 23, ainda chegada já à tarde, estava ali só. Entretanto, ele tinha dado uma ordem aos seus discípulos e disse aos seus discípulos para atravessarem o mar da Galileia. E então diz que no versículo 24 que o barco estava já no meio do mar, noutras traduções vai dizer Lago da Galileia, porque é óbvio, realmente é o que é, porque vê-se bem as margens de um lado para o outro, mas de facto ainda é uma certa distância, depende também da direção em que se vai, ainda há uma distância por aquele mar a percorrer. E diz aqui o seguinte, que já estava o barco no meio do mar, no versículo 24, açoitado pelas ondas, porque mesmo sendo um lago tem esta característica de vez em quando as condições climatéricas proporcionarem que mesmo ali se levante tempestade e quem não está à espera de facto de parar ali com uma ondulação que pensa que é mais própria do mar natural, do que um lago como é aquele lago da Galileia. E então aqui neste caso diz que o barco era açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Os discípulos estavam no rumo de ir obedecendo à palavra de Jesus, mas ao mesmo tempo estavam a ter adversidade, estava a ter o vento contrário a eles, que os estava a impedir de prosseguir a sua viagem. Mas diz no versículo 25, mas à quarta vigília da noite, que era aquele período entre as 3 e as 6 da manhã, e mesmo quando os dias começam a despontar mais cedo, como é na primavera, e é o período de tempo que estamos aqui neste texto, mesmo que os dias comecem mais cedo, o sol se levante mais cedo, tínhamos dias mais compridos, quando é ali por aquela zona das 3 da manhã, normalmente é sempre escuro, não é verdade? E nesta altura, é esta altura em que a noite ainda é cerrada, em que não se vê muito bem, então diz que Jesus dirigiu-se para eles, no versículo 25, caminhando por cima do mar. Um mar agitado, um mar com ventos contrários, mas Jesus, que é o Senhor dos Senhores, que é o Rei dos Reis, tem esta capacidade de fazer aquilo que humanamente não é possível fazer. Mas Jesus consegue. Amém? Claro que quem viu isto nesta ocasião é algo que o deixou admirado, até assustados mesmo, é o que vamos ler. Diz então no versículo 26 que os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se. Porquê? Porque eles viram apenas um vulto que se dirigia na sua direção. Não havia ainda muita luminosidade e então eles, quando veem alguém caminhar por cima do mar, veem alguma coisa, um encontro que os assusta, alguma coisa que os vai perturbar. E a reação deles, diz no versículo 26, é que é um fantasma. E claro, naqueles tempos, alguém pode dizer, pois, claro, realmente há 2000 anos atrás as pessoas eram assim, muito supersticiosas, muito crédulas disso, atribuíam logo as coisas ao sobrenatural, era logo a resposta que davam, e hoje não é a mesma coisa. E hoje não é igual. Em que as pessoas, qualquer situação que acontece e muitas coisas que acontecem, também se desculpam com algumas coisas dessa maneira. Então, afinal, os 2000 anos passaram, mas em determinadas circunstâncias da nossa vida, muitas vezes a nossa reação é semelhante. Então eles disseram, é um fantasma, e diz aqui a palavra de Deus que gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém. Até aqui a palavra do Senhor, depois vamos continuar a leitura deste episódio maravilhoso que a palavra de Deus nos relata, louvado seja o nome do Senhor. Estou a reparar que esta casa de oração é uma coisa muito boa, e os parabéns, já demos os parabéns aos irmãos, e graças a Deus por este espaço maravilhoso, onde os irmãos podem estar juntos, e é uma bênção, não tem relógio, aleluia! Isto é maravilhoso, então tenho eu que ter aqui um, amém? Muito bem, eu quando vi os irmãos a irem-se embora já percebi que é para acabar. Então, amados irmãos, nós temos aqui este texto maravilhoso das Escrituras, de um texto, de um episódio histórico, factual, de alguma coisa que não é fruto da imaginação dos escritores dos Evangelhos para criar uma personagem que as pessoas depois fossem seguir, que as pessoas fossem se reunir em nome dele. Não. Jesus tinha mesmo que ser alguém fora do comum, alguém importante, alguém especial para fazer deste grupo de homens da Galileia, de várias atividades que eles desenvolviam, uns de umas áreas, outros de outras, só podia ser alguém especialíssimo que conseguia juntar estes homens diferentes, estas pessoas diferentes que se foram agregando a Jesus, só mesmo alguém que fizesse coisas fora do comum, só mesmo alguém que fizesse coisas sobrenaturais, porque eles não estavam numa de seguir alguém só porque essa pessoa era bonita e outra coisa qualquer. Não, tinha que ser alguém especial. Portanto, estes textos não foram criados a posteriori para levar as pessoas a crer melhor em Jesus Cristo, mas estes textos são relatos verídicos das testemunhas oculares, de pessoas que estavam lá mesmo nos acontecimentos e que têm a honestidade de confessar as suas reações, de confessar os seus feitos, mas também de confessar os seus medos, as suas inseguranças, os seus problemas. E é isso que nós temos que continuar a fazer. Damos glória a Deus, como já fizemos nesta tarde. Glória a Deus pelo relacionamento que temos com Deus, pela felicidade que temos em sermos povo de Deus, que sabe para onde vai. Aleluia! Que dá grato a Deus por este lugar, mas sabe que este lugar não é o fim, que há um lugar ainda mais tremendo, mais maravilhoso, onde Deus nos vai juntar. Aleluia! Louvado seja Deus, nós temos essa consciência, essa noção de sabermos que somos um povo, temos um rumo, temos um passado, temos uma história, mas também temos um futuro glorioso que está alicerçado nesta pessoa bendita que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Temos muitos motivos de orgulho, de satisfação, mas também somos honestos e reconhecemos que temos falhas, temos lacunas, temos imperfeições, temos dias em que o copo está meio cheio, mas nós olhamos para ele e dizemos que ele está meio vazio, está quase a chegar ao fim. Mas graças a Deus, temos também um Deus em quem nós confiamos para nos ajudar. Amém? Então nós não andamos a enganar ninguém, não andamos a prometer coisas que não se concretizam, mas estamos a dizer, olha, tens problemas, é verdade, eu também tenho, a minha história também passa por problemas, a minha vida também passa por dificuldades, mas tenho um Deus em quem vale a pena acreditar, porque é um Deus que não falha, aleluia, é um Deus cuja atitude nós vemos na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. E qual foi a atitude de Jesus? A atitude de Jesus foi esta, e naquele hino, que eu, se não me engano é o 467, solta o cabo da nau, diz lá que da montanha o Mestre te vê, aleluia, aleluia, ele estava atento, e é isto, em Jesus nós vemos a atitude do próprio Deus, a atitude de Deus vê-se na pessoa bendita de Jesus, e qual foi a atitude de Jesus? A atitude de Jesus foi esta, que é a atitude de Deus, ele vê onde nós estamos, ele sabe onde nós estamos, era escuro, era de noite, quarta vigília da noite, naquele período ali a rondar às 3, 4 da manhã, mas Jesus consegue ver, glória a Deus. Não é que os discípulos tivessem o telemóvel ativado na localização e hoje sabe-se tudo a nosso respeito. Temos que andar a desativar coisas que por defeito já vêm ativadas nos nossos computadores, nos tablets, na nossa tecnologia, na Smart TV. Ah, maravilha, Smart TV, grandona, curva, mas está a ouvir as minhas conversas lá em casa. Está ligado à internet, sabe mais a meu respeito do que eu próprio. Ah, Deus nos ajude. Aleluia. Amados, Hoje em dia, com esta tecnologia, sabe-se tudo onde é que nós estamos, não é? Estamos localizados. Só falta mesmo qualquer dia implementarem coisas dentro do nosso corpo. Já faltou mais. Já faltou mais. Mas naqueles dias, há 2000 anos atrás, para não dizer há 200, ou ainda há menos, não havia estas tecnologias, mas Deus já tinha a tecnologia a seu favor. Deus já sabia localizar os seus discípulos. Deus já sabia localizar as pessoas. Amém? E ainda hoje sabe. Glória a Deus. Porque alguns de nós até fazemos isso. Desbloqueia, desliga isso. Não precisam de saber tudo a meu respeito. Ah, não tenho nada a esconder. É a verdade, mas também não tenho nada a declarar. Amém? Quando você chega no aeroporto, você vai para aquela fila do declarar. Não vai? Não vai nada. Você passa de larguinho, porque diz lá, nada a declarar. Eu posso dizer, eu não tenho nada a esconder. Mas não é por causa disso que agora vou abrir agora ali mais uma vez as malas todas. Olha, faça um favor, porque eu não tenho nada a declarar. Está bem, mas também não tenho nada a esconder, mas também não tenho nada a declarar. Há coisas que se sabe, mas nem tudo se precisa saber. Mas em relação a Deus, não há botão que nós possamos desligar. Não há nada que nós possamos fazer. Olha, vou desligar a minha vida, vou passar, vou não deixar uma pegada digital. Vou tentar eliminar todos esses fatores digitais para que a minha vida não saiba. Em Deus não há cá limitações. Mesmo sem satélites, mesmo sem outras coisas, o Deus da Bíblia é um Deus que vê onde nós estamos. Amém? Seja a que hora do dia ou da noite. Vê onde nós estamos, e foi isso que Jesus viu. Viu onde estavam os seus discípulos e caminhou na sua direção. E ele também vê mais. Ele vê o que está a passar à nossa volta. Jesus sabia o que é que estava a passar. Amém? Porque este Deus da Bíblia é um Deus que vem ao nosso encontro. Glória a Deus. É um Deus que vem ao nosso encontro. É isto que nós aprendemos na palavra do Senhor. Ele vem ao nosso encontro. Então Jesus veio. Ele sabia bem como estavam as ondas. Sabia bem como estava o vento. E Ele sabe as circunstâncias em que está a tua vida. Hoje até podes estar aqui a alegrar-te e dizer, não, hoje eu não quero dar razão à tristeza, não quero dar lugar ao desânimo, porque hoje é dia de festa, é dia de alegria, é dia de celebração. E exteriormente tu até podes estar a pôr um sorriso. Mas se calhar lá por dentro, Deus sabe como está o teu coração. Por causa de uma notícia que tu recebeste. Ou dos médicos, ou da família, ou alguma situação. Eu não sei, mas Deus sabe. E Deus não vale a pena tu esconderes. Vale a pena é tu abrires o teu coração e dizer, olha Deus, tu vês como eu estou. Tu sabes como eu estou. Tu sabes como há ventos que se têm levantado na minha vida. Tu sabes como há tempestades que se levantam contra mim. Que me impedem de levar a minha vida por diante. Parece que o barco não avança. Ó Deus, tu vês como está. Entrega o teu assunto nas mãos de Deus. Hoje mesmo é dia para tu entregares. E se já entregaste, renova isso. Porque se hoje estás em bonança, estás entre tempestades. Ah, mas pregador animador, aleluia. Ah, irmãos, já me conhecem, já sabem como é que é. É verdade, nós estamos entre tempestades. Glória a Deus. Então se estamos em bonança, damos glória. Aleluia. Porque viemos de uma tempestade, estamos num período de bonança, a seguir vem outra. Mas o Senhor vai lá estar connosco, porque Ele vê onde nós estamos. E o que é que Ele faz? Ele vem ao nosso encontro. Amém? Mas vejamos bem, nós já lemos o texto bíblico. Mas o que é que diz? Que quando Jesus, Ele vem ao encontro dos seus discípulos, qual foi a atitude dos seus discípulos? Qual foi a reação deles? Diz lá no versículo 26 que eles se assustaram. E em Jesus nós vemos a atitude de Deus, nos discípulos nós vemos a atitude da humanidade. Porque eles eram seres humanos. Hoje podemos dar-lhe os títulos de São Mateus, São Marcos, que não eram dos discípulos nesta ocasião, São Pedro, outros discípulos que estavam ali, São João, São Tiago, esses apóstolos, até podemos ver este, um deles até foi chamado, depois o primeiro Papa. Mas sabe uma coisa? Estes homens não tinham asas, não eram semideuses, não eram anjos. Eram pessoas comuns, iguais a qualquer um de nós. Iguais a qualquer um de nós. E é com pessoas assim, aleluia, pessoas com virtudes, como eles tinham, e também com defeitos, como eles tinham, que é igual a nós nos dias de hoje. É assim, pessoas que Deus usa. É com estas pessoas que Deus conta. Amém? Não estejas à espera de te aperfeiçoares para um dia Deus fazer alguma coisa da tua vida. Sim, é verdade. Se te consagrares, se te santificares, se buscares mais a Deus, bem, não há limites para o que Deus ainda quer fazer. Glória a Deus. Hoje não é um fim. Hoje é apenas um passo. Glória a Deus. Ah, já acabaram as obras, já acabou a azáfama, já acabou aquela correria. Acabou? Não, que ainda há mais. Não é? Mas não é, não acabou nada. Isto é só o início. Glória a Deus. Porque como já ouvimos, o espaço vai ficar pequeno. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E portanto, há mais. Porque Deus foi com estas pessoas, como eram estes discípulos e como é o ser humano, que de um momento está todo contente, todo feliz, barriguinha cheia, como eles tiveram, depois de verem aquele milagre tremendo que Jesus operou, com apenas 5 pãezinhos e 2 peixes, Jesus alimenta uma multidão que normalmente se arredonda para cerca de 15, 20 mil pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas depois desse episódio tremendo, o que é que vem? Vem o momento da adversidade. E nesta circunstância em que os discípulos estavam, a atitude deles é também muitas vezes a atitude nossa, a atitude da humanidade. Qual foi a atitude deles? Qual foi a reação deles? Uma reação de receio, de medo, de confusão, de insegurança, não é? Insegurança em relação ao futuro. Quem é que aí vem ao nosso encontro? E é verdade, naqueles tempos, de quanto se diz que era a superstição de que se os pescadores no mar vissem um fantasma, era um sinónimo de que a vida deles estava a chegar ao fim. E mesmo depois de algumas coisas que eles já sabiam acerca de Deus, que eles já tinham da palavra de Deus, há estas circunstâncias em que, por mais vida espiritual que nós já tínhamos, por mais passado religioso que nós tínhamos, por mais conhecimento das coisas de Deus que nós tínhamos, às vezes levantam-se circunstâncias que nos deixam um pouco aflitos, nos deixam assustados, nos podem deixar até inseguros. Mas graças a Deus que há um que vem ao nosso encontro e que não vem apenas, que vem e fala connosco. Amém? Mas amados, só queria referir novamente isto. É que de facto, muitas vezes, na atitude dos discípulos, nós vemos a atitude da humanidade. Quando Deus vem ao nosso encontro, nós não sabemos quem Ele é. Não estamos habituados a lidar com Ele. Ou então só estamos habituados a lidar com Ele, lá está, no tal espaço, no tal lugar. É ali o lugar de Deus. É ali o lugar onde Deus se revela. É ali o lugar santo onde Deus fala connosco. Mas só que o Deus da Bíblia não é um Deus que fala connosco apenas num determinado espaço físico. É um Deus que fala connosco, seja aqui, seja lá fora, seja a caminho para o trabalho, seja a vir da escola, seja na nossa noite de insónias, seja no nosso tempo de lazer, de férias, de desporto, qualquer atividade. Deus tem autorização, tem liberdade, tem autonomia para interagir na nossa vida a qualquer hora, a qualquer momento, louvado seja Deus. É redutor demais pôr Deus apenas numas 4 paredes, ou 6 ou 8 paredes, conforme seja o edifício. É redutor demais que Deus só se possa trabalhar na nossa vida quando estamos num determinado lugar. Deus tem autorização para trabalhar na nossa vida a qualquer dia, a qualquer hora, em qualquer circunstância. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Claro, mas isto precisa de ser trabalhado na nossa mente. Era isto que os discípulos de Jesus daqueles dias precisavam de compreender. Que o Senhor Jesus não trabalhava só com eles, ou não estava só com eles no formato tradicional, mas que ele tinha que ter e tem liberdade, autonomia, autoridade para se apresentar na nossa vida à hora que ele quiser. É verdade, nós podemos dizer, ai, não estava à espera, não estava à espera de uma coisa assim. Mas Deus, Ele pode e Ele quer vir ao nosso encontro. Amém? E Deus, na pessoa bendita de Jesus, é mesmo isto. Amém? É verdade que a superstição, aqui eles disseram, é um fantasma. A superstição, o desconhecimento, esta confusão religiosa que há, e com todo o respeito, não é? Para as pessoas que pensam de uma maneira diferente, hoje em dia, nós estamos a chegar a um tempo em que dizer alguma coisa contra o Islão, alguma coisa contra Maomé, alguma coisa contra os muçulmanos, vai dar problemas, vai dar problemas. Claro que nós não temos que dizer mal por dizer mal, mas nós também temos que esclarecer uma das coisas que às vezes se confunde. Ah, Deus é todo o mesmo, todas as religiões são boas, todas levam ao mesmo alvo, mas a história e a prática não demonstra isso, não demonstra isso. O Deus chamado Alá não é o mesmo Deus que se revela neste livro, que é a Bíblia Sagrada, e que se revela na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. É verdade que é muito fácil, é muito mais cómodo estarmos todos bem e ter harmonia e paz entre todos, mas duas coisas opostas não podem ser verdade ao mesmo tempo. E se Jesus é verdadeiro, se a palavra de Deus é verdadeira e é, e é, e Jesus é a verdade, aleluia, então quem tem o ónus de provar o contrário não é Jesus, são outros. Amém? E de facto, Jesus Cristo, às vezes há uma confusão, mas a verdade é que este Deus que se revelou na palavra, o Deus que se revelou através de uma família, nomeadamente a família de Abraão, o Deus que se revelou através de um povo, o povo de Israel, e o Deus que se tem revelado na pessoa de Jesus Cristo e que daí para a frente tem usado realmente povo, judeus, gentios, pessoas de várias etnias através dos quais Deus tem falado, realmente é o Deus que vale a pena conhecer, é o Deus que vale a pena servir, é o Deus que vale a pena seguir. Infelizmente é quando nós não temos um verdadeiro conhecimento de Deus, fazemos apenas pomos um rótulo em alguma coisa e atribuímos assim um título, mas nós precisamos que Jesus ele chegue mais perto de nós para não o confundir com outras coisas, para não deixar que sentimentos errados tomem conta do nosso coração e nos impeçam de usufruir daquilo que Deus tem para nos dar. Então, a seguir, nós vemos a atitude de Jesus, que já frisámos. É claro, no versículo 27, Jesus, que Ele é aquele que vê onde nós estamos, vê o que se passa à nossa volta e também vê o estado em que o nosso coração fica, quando fica sobressaltado, quando fica preocupado, quando há uma notícia que nós não estávamos à espera, quando há alguma coisa que até parecia estar tudo bem. Oh, pois é, agora foi para lá aquele pregador, foi falar em tempestades. Pois, agora é que elas vieram mesmo. E nós temos que estar preparados, não é verdade? E temos que estar preparados para isto. Deixar Jesus falar à nossa vida. Amém. Não é quando apenas tudo vai bem. Aleluia, sou crente. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Mas é quando as coisas vão menos bem, continuar firme. Vejamos o que é que Jesus fez. Ele falou logo. Glória a Deus. Porque Deus tem esta intenção. Ele sabe, Ele vê o nosso coração, vê a nossa ansiedade, vê o nosso receio, vê o nosso estado. E o que é que Jesus? Jesus profere a sua palavra, porque a sua palavra é uma palavra de autoridade, é uma palavra eficaz, é uma palavra que tem solução, é uma palavra que tem resposta. E o que é que Jesus declarou? Jesus declarou isto, tendo bom ânimo, diz o versículo 27, sou eu, não temais, amém? Jesus declarou quem é, sou eu, e declarou que não precisamos ter medo dele, não precisamos ter medo de Jesus, quando Jesus escolhe caminhar na nossa direção. Quando Deus escolhe vir ao nosso encontro, nós não temos que ter medo. Só se justifica ter medo de Deus. E na verdade, até há razões para ter medo do encontro com Deus. E infelizmente há pessoas com medo do encontro com Deus. Querem negar a existência de Deus, arranjar todos os estratagemas para dizer não, não existe, somos fruto do acaso, somos uma conjunção de átomos em que resultou isto. Para adiar o mais possível o inevitável. E o inevitável é, um dia, todo o ser humano vai ter que se encontrar com Deus. E algumas pessoas têm receio desse encontro. Porquê? Porque sabem, lá bem dentro, não proferem isso, mas sabem que a sua vida está num oposto. Está num rumo que é oposto. E é oposto de uma forma obstinada, contrária àquilo que é a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. E algumas pessoas lá dentro sabem disso, que a sua vida está contrária àquilo que é a vontade de Deus e por isso têm receio. Mas o Jesus que se apresenta aqui na palavra de Deus é alguém que sabe que nem sempre nós estamos nas melhores condições, nem sempre nós estamos como devíamos estar, nem sempre os nossos sentimentos estão sintonizados com o coração de Deus, mas é alguém que diz, sou eu. Não temas, não temas, aleluia, tende bom ânimo. E é isto que Jesus está aqui para nos dizer uma vez mais nesta tarde. Tem bom ânimo, não temas, Jesus está aqui, Jesus está contigo. Ele é aquele em quem vale a pena confiar. E glória a Deus, quando nós ouvimos esta voz de Jesus, há pessoas que fazem como Pedro também fez. E aqui vemos novamente a atitude da humanidade, a atitude de pessoas aqui representadas pelo apóstolo Pedro. Diz lá no versículo 28, então depois de terem feito aquela análise por causa da incapacidade de ver, de não ver bem, não é? A tempestade, o mar, a neblina, o escuro da noite, variedíssimos fatores impediam eles de ver quem era aquele vulto que se estava a aproximar na sua direção, mas agora há algo que sobressai para além do vulto. É a voz de Jesus. Aleluia! E, de facto, nós vivemos num tempo em que ainda temos que nos sintonizar com a voz de Jesus. Não podemos estar dependentes dos olhos, porque variadíssimos àquele programa, provavelmente ali o Danny gosta muito de ver aquele programa de um fulano que faz aquelas coisas que mostra como os nossos olhos nos enganam. Já viram esse programa? Não, que os irmãos não veem televisão, os irmãos são santos. Glória a Deus. Mas há um programa em que o Senhor explica que os nossos olhos enganam-nos. Há coisas que ultrapassam o nosso campo de visão, etc, etc. Não é verdade? E nós, se isto é verdade, se o mundo físico, se o mundo racional descobre isto, então agora vão dizer que a fé é uma coisa irracional? Que quem acredita no Deus invisível está errado? Pelo contrário, todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem e para dizer que nós estamos bem quando ou damos ouvidos mais do que aquilo que os nossos olhos veem ou não conseguem ver, nós damos ouvidos à palavra de Deus, à voz de Jesus. Então Pedro, glória a Deus, Pedro é estas pessoas, este entusiasmo. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Glória a Deus. Então Pedro disse, bom, eu pensava há pouco, pensava que era um fantasma, mas se é a voz de Jesus, eu já estou a conhecer, já começo a conhecer a voz de Jesus, então se és mesmo tu, manda-me ir ter contigo. Faz com que eu vá ter contigo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E então o que é que Jesus fez? Diz lá no versículo 29 que Jesus disse a Pedro, vem, aleluia, glória a Deus. E graças a Deus, na pessoa de Pedro, nós vemos também a reação de muitas pessoas. Um desejo de ir ao encontro de Deus com entusiasmo, com coragem, com determinação. Aleluia! Pedro nem pensou no que disse. Manda-me ir ter... Pensou, claro que pensou, mas acho que ele disse mais depressa do que pensou. A palavra de Pedro viajava mais rápida que o seu pensamento, acho eu. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo em cima das águas. Ele nem se pôs a ponderar, qual lei da gravidade? Ah, mas ainda não tinha sido inventada, que o Isaac Newton ainda não nasceu, portanto ainda não existia na altura a lei da gravidade. Existia, não existia? Existia. Ok, não, podia não ter esse nome. Então, mas ele não se pôs a ponderar. Mas se calhar Pedro andou a fazer exercício, não é? Estava tão leve, que ele sabia... Aleluia. Mas, ou seja, Pedro não parou para pensar neste sentido. Será que devo? Será que não devo? O que é que vão pensar os meus colegas? O que é que vai pensar a minha família? Então agora vou ficar todo encharcado. Mas também encharcado, aqui também está de chuva, ou encharcado ali dentro também vai dar igual. Portanto, vamos embora, vamos para a frente. Pedro avançou, Pedro arriscou. Aleluia. E graças a Deus, estão aqui muitas pessoas também que um dia ouviram o Evangelho. Ouviram a voz de Jesus e disseram, é isto mesmo que eu quero. É mesmo isto que eu quero na minha vida. E avançaram em fé, glória a Deus. E saíram desse barco. Desse barco. Há muitas pessoas que não, que é ao contrário. Então nós fazemos bem. Pedro fez bem. Sabemos o que é que vai acontecer a seguir e nós já vamos reler. Pedro fez bem. Quer dizer isto, Pedro fez bem. E nós fazemos bem. Quando decidimos arriscar e caminhar na direção de Deus, quando é Deus, e neste caso é, quando é Deus que vem ao nosso, enquanto Deus já fez a parte dele. Há muita gente que está à espera que Deus, se Deus se manifestar, se Deus me aparecer, Deus já fez a parte dele. Deus já fez a parte dele. Deus já fez a parte dele. Aleluia! Eu é que tenho que fazer a minha parte. Ele já fez a parte dele, ele já veio ao meu encontro. Eu tenho que ir ao encontro dele, tenho que arriscar, tenho que avançar, não tenho que estar a perguntar, vamos aqui fazer aqui uma sondagem, pessoal, amigos, avança ou não avança, arrisca ou não arrisca. Pedro não esteve ali à procura, a perguntar o que é que os outros achavam. Digo eu, pelo menos não é isso que nós temos no relato bíblico. Mas ele avançou, direto, se és tu. Aleluia. Sabe, há muitas pessoas que já foram convidadas para estar em lugares como este. Já foram convidadas para assistir a cultos, para ouvir a palavra de Deus. Mas contentam-se em ficar no barco. Contentam-se em ficar naquilo que conhecem. Naquilo que é cómodo. Naquilo a que estão habituados. Eu sei lá no que é que me vou lá meter. Eu sei lá. Depois até posso começar a gostar daquilo. E depois o que é que os meus amigos... O que é que eu vou dizer à família? O que é que eu vou dizer aos amigos? E depois ouço certas coisas. Depois há os fantasmas na mente. Ah, depois falam lá em dinheiro. E dízimos. e falam assim nessas coisas, e depois ainda me dão a volta à cabeça, e é só fantasmas, que não arriscam a pôr o pé fora do barco. E contentam-se em ficar ali. Mas há pessoas que são como Pedro. Quando até parece que é mais lógico e mais confortável ficar assim no que é seguro, no que é conhecido, porque Pedro de barcos percebia ele. Agora, andar sobre as águas, Pedro não percebia. Só mesmo Jesus é que percebe desse tipo de assuntos. Mas ele arriscou e foi na direção do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E ele experimentou. Só quem arrisca e avança na direção de Jesus é que tem experiências que de outra maneira não iria experimentar. E todos nós temos testemunhos de ocasiões em que dissemos: Senhor, não é pela lógica, não é pela razão, ou acaba por ser, porque em boa verdade a verdadeira fé é uma fé racional, a verdadeira fé que é na pessoa de Jesus até é uma fé lógica, mas etc. Para dizer que não vou estar à espera dos dados todos, de ter tudo certinho, para eu ir na tua direção, Senhor, olha, eu avanço, porque és tu que estás-me a chamar. Jesus disse a Pedro: vem, aleluia. Talvez haja alguém que aqui nesta tarde está a ouvir a voz de Deus a dizer-te: vem, vem, vem, vem para Jesus. Talvez Deus já esteja a trabalhar na tua vida há algum tempo, talvez já estejas a ouvir falar acerca destes assuntos há algum tempo e ainda não decidiste completamente. Aquilo que Jesus tem para dizer é o mesmo que ele disse a Pedro: vem. Amém? É verdade, é verdade. Já me vão dizer: então, mas Pedro caminhou sobre as águas, mas não foi durante muito tempo. Sim, é verdade, está aqui escrito. Diz lá no versículo 29 que Jesus disse então: Pedro, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aleluia. E alguém pode dizer: então, mas Pedro andou assim sempre sobre as águas? A vida dele foi só andar sobre as águas? Na Bíblia, que nós tínhamos relatado, só temos aqui. Não temos mais nenhum relato em que depois Pedro e os discípulos disseram: pronto, agora já não é preciso mais barco. Agora vamos direto. Esquece o barco. Não, eles voltaram a andar de barco. Em João capítulo 21, está lá eles de barco outra vez. Não andavam lá a lançar as redes em pé em cima das águas. Há experiências que às vezes nós temos na vida que realmente são únicas. Que acabam por ser simbólicas daquilo que Deus... São literais. São literais. Porque isto que aconteceu aqui foi literal. Foi factual. Não é uma história inventada, não é uma alegoria, é um facto histórico, mas que eventualmente, de facto, daquela maneira só aconteceu uma vez. Mas a grande verdade é que Pedro aprendeu uma lição com isto. É que depois, noutras ocasiões, ele voltou a caminhar sobre as águas. E o que é isso depois de caminhar sobre as águas? Por exemplo, quando lá naquele dia de Pentecostes, que o pastor João Pedro já mencionou, Pedro andou ou não andou sobre as águas? Toda a gente a dizer: mas o que é isto? O que é que está aqui a passar? Mas que confusão é esta? Mas Pedro levantou-se, aleluia, e citou a palavra de Deus e disse: isto é o cumprimento da palavra de Deus. Aleluia. E isto é andar sobre as águas. É quando outras pessoas dizem: olha, vamos mandar ficar calados, vamos passar despercebidos, mas nós nos levantamos e dizemos: é nisto, isto que está a acontecer, é a vontade de Deus. Mesmo que outros digam que nós estamos doidos, mesmo que outros digam que nós estamos debaixo da influência de uma outra coisa qualquer, nós dizemos: não, isto é a palavra de Deus a acontecer na minha vida. Quando Pedro, lá em Atos 10, ou em Atos 3 mesmo, quando Pedro, a caminho do templo, lá está, a caminho do lugar de oração, do lugar de culto, e quando eles se deparam com aquele paralítico, um homem que nunca tinha andado na sua vida e já tinha passado os 40 anos de idade, e é tremendo esse episódio, é tremendo esse episódio. Aleluia. Fica para a próxima, se não for antes. O que é que Pedro fez? Andou sobre as águas. Virou-se para ele e disse: olha, não tenho prata nem ouro. Olha, logicamente eu vou ficar aqui no barco. Mas ele não ficou naquele barco. Ele disse: levanta-te em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levanta-te e anda. Glória a Deus. Isto é andar sobre as águas. Em Atos 10 a mesma coisa. Um judeu não ia para a casa de gentios. Mas ele foi. Glória a Deus. Então Pedro, glória ao nome do Senhor. E, amados irmãos, nós podemos nunca ter tido esse episódio de andar literalmente em cima das águas. E não estou a falar de patinagem no gelo. Porque isso já muitos de nós já fizemos. Ou quedagem no gelo. Mas há outras formas de andar sobre as águas. Se calhar Deus está a desafiar a tua vida para algum projeto. Para alguma coisa. Se calhar Deus tem vindo a falar ao teu coração acerca de algum assunto. E Deus tem estado a dizer para tu te envolveres mais. E tu estás com receio. Será que devo? Será que não devo? Olha, sabe uma coisa curiosa? O pastor Filipe Carvalho, nesta manhã, quando pregou lá em Anadia, ele falou acerca... É lá! Parece que estava-me a fechar a boca para a verdade. Mas não é o caso. Foram muitos anos. Em Águeda, exatamente, que nossos, os irmãos são nossos vizinhos, nós somos vossos vizinhos. É isso, breve, breve, a gente depois tem ali um, alguma coisa em Aguada de cima para depois já estar juntos outra vez. É uma boa desculpa. E ele estava a dizer, realmente, a igreja primitiva, eles arriscaram. Começaram a vender propriedades, a investir os seus recursos na obra de Deus, que era na vida de pessoas. E sabe uma coisa? Eles fizeram bem. Porque 40 anos depois, aquilo foi tudo destruído. 40 anos depois, os títulos de propriedade já não contavam para nada. Porque o exército romano veio, ocupou aquilo, destruiu aquilo e já não dava para nada. Há alturas em que, se Deus está a falar à nossa vida, nós temos mais é que obedecer. Nós temos mais é que ouvir a sua voz e pôr a sua voz em ação. Há muitos irmãos que têm até... Oh, pastor, você, se eu lhe fosse a contar as coisas que eu já fiz, aquilo que eu já dei... Aleluia! Não se gabe disso, que é para não perder o galardão. Amém? Mas, amados, nós não podemos também viver só daquilo que já fizemos o ano passado, ou a semana passada, ou há 10 anos. Hoje, Deus continua a falar connosco e a desafiar-nos. Amém? É verdade, irmãos. Aleluia! E parabéns a todos os irmãos que, ao longo destes anos, ao longo da sua caminhada com Deus, têm confiado e têm avançado na direção de Jesus, dando ouvidos à sua voz. Amém? Como o pastor João Pedro disse, os irmãos tiveram que ponderar a história, a tradição, o passado, o presente. Tiveram que ponderar, será que é melhor, será que não é melhor? Mas há decisões que nós temos que, aleluia, confiar, buscar a direção de Deus, e se é Deus que está a dizer, avançar. Glória ao nome do Senhor. Amém? É verdade, nós sabemos que Pedro, temos que dizer isto porque é a realidade dos factos, a verdade é que, depois de Pedro ter esta experiência tremenda, no versículo 30 nos vai dizer que sentindo, e nós somos seres de sentimentos, somos seres regidos por emoções. Às vezes dá-se muito mais valor à emoção do que à razão quando dizemos o contrário, mas é a grande verdade. E lá está, os sentimentos levam a melhor. E diz que, sentindo Pedro o vento forte, o que aconteceu? Teve medo. Primeiro teve medo, porque era um fantasma que aí vinha. Depois já tem coragem, porque a voz de Jesus disse, não tenhas medo. Então ele não teve medo, mas depois o medo voltou. Está a ver como eu tenho razão? É bonança entre tempestades. Mas nós, a nossa ênfase é bonança. Aleluia. Amém? Então, amados, isso acontece. Os sentimentos às vezes levam melhor. Então Pedro teve receio. E na atitude de Pedro é a atitude também de muitas pessoas. Há um entusiasmo inicial. Há um sim senhor, eu vou, eu avanço, eu dou tudo, eu faço tudo, eu nego tudo. Mas depois vêm circunstâncias difíceis. E nós não estamos aqui para enganar ninguém. Já lá diz o outro. Não estamos aqui para enganar ninguém. Na vida cristã há dificuldades. Na vida com Deus há bonança. Aleluia. Há cura, glória a Deus, há liberdade, há vitória, há alegria. Mas também há problemas, também há dificuldades, que não é o Deus que os faz, mas são as circunstâncias contrárias ao próprio Deus e contrárias a quem se chega a Deus, que se levantam contra nós. E nessas horas nós temos que ter alguma palavra a dizer. Então, o que aconteceu com Pedro? Acontece o que acontece com muitas pessoas. Que às vezes há aquele entusiasmo inicial e Jesus mandou escrever uma carta a uma igreja a dizer, olha... Lembra-te do teu entusiasmo inicial. Ah, não está escrito dessa maneira, mas vai dar igual. Lembra-te daquele teu fogo, daquela tua paixão do início. Lembras-te das horas passadas em claro? Quantos, o pastor já disse, eventos como este fazem nós dormirmos menos, não é? Cansar-nos mais, preocupação, zelo. Porquê? Pela alegria do que vem a seguir. Aleluia! Mas a nossa caminhada com Deus não é para ser só de um evento, é para ser constante, contínua. Amém. Porque hoje nós estamos felizes. Senhor, nós nos alegramos porque os demónios nos sujeitam. E Jesus disse, olha, alegrem-se porque os vossos nomes... Ah, o pastor não mencionou o meu nome. Disse o nome de tanta gente e esqueceu-se do meu. Não te preocupes, Deus não se esquece. Aleluia! Deus não se esquece. E nós temos que ficar sempre firmes. Aleluia. Então Pedro teve esta reação. Depois do entusiasmo veio o receio. E esse receio fê-lo ir ao fundo, é o que diz aqui a palavra de Deus. Ele teve medo, diz o versículo 30, e começando a ir ao fundo, glória a Deus. Lá está outra vez Pedro com a sua palavra veloz. Diz, começando a ir ao fundo também, Pedro não teve a espera. Ah, deixa lá, vamos com calma, não tem problema. Qual ir ao fundo? Se estamos a ir ao fundo, não é para estar mais à espera. Há pessoas que a vida começa a declinar, a declinar, a declinar. Ah, mas o irmão não sabe a minha vida, as minhas ocupações, as minhas responsabilidades. Irmão, se Deus levanta alguém na tua vida para te avisar, ouve a voz de Deus. Ouve a voz de Deus. Que há pessoas que estão à espera de ir lá ao fundo, mesmo lá ao fundo, para depois começar... Mas só depois lá em baixo já o som não se propaga tão fácil. É mais difícil nós verbalizarmos. Então Pedro, quando ele começa a ir ao fundo, ainda tinha pelos vistos a cabeça bem fora d'água. Porque o que é que Pedro faz? Pedro clamou dizendo, Senhor, salva-me, glória a Deus. Aleluia. E o que é que fez Jesus? Amém? Glória a Deus. Amados, eu quero dizer isto. Pedro tinha tudo o que era necessário para se manter à superfície. Pedro não tinha necessidade de ir ao fundo. Não tinha. Porque quando Deus estende a mão para nós, quando Deus fala à nossa vida, quando Deus diz, olha, sou eu, tem bom ânimo, não temas. E se Deus diz, queres vir sobre as águas? Anda sobre as águas. Não há razão alguma para nós irmos ao fundo. Ir ao fundo não é a vontade de Deus. Nós só vamos ao fundo porque deixamos de manter os olhos postos em Jesus, deixamos de ter os ouvidos na voz de Deus e deixamos que as circunstâncias, opiniões, pareceres de outros, e há muita gente a querer dar parecer sobre a nossa vida. Há muita gente a querer dar opinião sobre aquilo que devemos fazer ou não fazer, sobre ir ou não ir ao culto. Nós não temos que dar ouvidos a essas vozes. Deus, da parte dele, eu acredito nisto, tem tudo para nós nos mantermos à superfície. Porquê é que eu digo isto? Porque o que se passou a seguir é que Pedro estava mesmo à superfície. Foi ou não foi? Amém? Quando ele depois clama a Deus, ou seja, o que é que impediu de ele se manter à superfície? Foi esse tal receio. Porque da vontade de Deus ele tem essa capacidade de nos manter à superfície. Mas se, porventura, algum de nós está assim a ir ao fundo, é já a hora. Clama já a Jesus, porque ele está aqui. Senhor, socorre-me. Aleluia. Senhor, salva-me. Porque Jesus, diz o versículo 31, logo, aleluia, estendeu a mão, segurou, e é isto que Jesus faz connosco. Ele segura-nos. E este Jesus de há 2000 anos é o mesmo hoje. É um Jesus que continua o mesmo. Sempre que da nossa parte exista reconhecimento da nossa condição. Porque há pessoas que se estão a afundar. Não, estão a eles até estão nas nuvens. Qual a afundar? Estão lá na estratosfera. Mas nós temos que ser honestos. Temos que reconhecer. E sempre que da nossa parte existe esse reconhecimento da nossa condição, sempre que há um clamor genuíno, Jesus está lá. Jesus está lá. Estendeu logo a mão. Aleluia. Estendeu logo a mão e Pedro veio ou não veio à superfície outra vez? Amém. Glória a Deus. Amados, hoje é dia de nós darmos glória a Deus. Se estamos à superfície, é para darmos glória a Deus. Amém. Se nos estamos a afundar, estamos a tempo. Senhor, salva-me, ajuda-me. Senhor, há estas circunstâncias que estão a querer destabilizar a minha vida, que me estão a querer impedir de eu estar mais perto de ti. Hoje é dia de nós clamarmos a Deus. Se para ti Deus ainda é assim um vulto, que ainda não conheces bem quem Jesus é, hoje é dia de te aproximares dele. Amém? Só mais um apontamento final. É que diz que lá no versículo 1, Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, porque duvidaste. Ou seja, se nós não duvidarmos, se a nossa fé for crescendo, não há razão para submergirmos. E diz o versículo 32, e quando subiram para o barco, o que aconteceu? Acalmou o vento. Então, mas eu pus-me a pensar, então, mas quando Jesus vem a caminho, quando Jesus chega ao pé, relativamente perto, e diz, sou eu, tenho um bom ânimo, sou eu, não demais, Jesus não podia logo ter parado com o vento? Podia ou não podia? Mas por alguma razão ele não fez isso. O vento só acalmou depois quando eles já estavam no barco. Porquê é que aconteceu? A verdade é que Deus permite estas circunstâncias. Mas uma coisa é certa. As circunstâncias, os ventos, nunca são acima do que Ele sabe que nós conseguimos suportar. Então, mas ó Deus, porquê é que tu não respondes logo? Porquê é que eu clamo e tu não é logo? Porquê é que este vento não cessou logo? Se o vento tivesse cessado logo, provavelmente Pedro não ia chegar a ter receio e nunca tinha ido ao fundo. Mas a verdade é que aqui o grande segredo não é nós vivermos na ausência do vento. Aqui o grande segredo não é viver na ausência de problemas. Que infelizmente há muita gente desapontada porque lhes foi vendida uma mensagem de dizer: olha, vem para esta igreja e os teus problemas desaparecem tudo. É só bonança. Mas Jesus está aqui a mostrar que há tempestades, sim, senhores. E que algumas delas só vão terminar quando o Senhor disser que é para terminar. Amém? Mas a tempestade não desaparece, não te preocupes. Jesus está ao teu lado. E tu mesmo com tempestade, tu consegues estar à superfície. Glória a Deus. Para tu estares à superfície, tu não precisas que o mar esteja calminho, que não haja vento, que esteja tudo pacífico, tudo tranquilo. Porque senão depois tu vais pensar que é pela tua força que tu estás à superfície. E nós temos que perceber, se a nossa vida está à superfície, é pela graça e pela misericórdia, é pelo poder deste Jesus maravilhoso. Que Jesus é este? Que Jesus é este? É aquele Jesus que é reconhecido por eles no versículo 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco, que devem ter ficado a pensar: então, mas porquê que eu não saltei também do barco para fora? Mas glória a Deus, noutras ocasiões eles depois já saltaram do barco, fizeram coisas maravilhosas com Jesus. E o que é que eles fizeram? Diz o versículo 33, adoraram-no, adoraram a quem? A Jesus, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Eu quero louvar ao Senhor e agradecer a Deus, porque certamente a maioria de nós já sabemos que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Mas talvez alguém que tenha sido convidado, que tenha estado a ouvir o Evangelho, tenha estado a ouvir, ter contacto com esta maneira: ah, é tudo a mesma coisa, a Bíblia é toda a mesma. Oh, queridos, não é, porque eu não consigo estar em todas as igrejas. Se fosse tudo igual, não tinha havido reforma protestante, por exemplo. Se fosse tudo a mesma coisa, não havia pessoas que liam a Bíblia e abriam os olhos. Claro que não é tudo a mesma coisa. Lá porque se tem uma Bíblia não significa que seja tudo igual. Porque há coisas que estão mesmo muito diferentes. E nós queremos continuar a dar valor a este livro maravilhoso que é a Palavra de Deus por causa da pessoa que este livro apresenta, que é a pessoa de Jesus Cristo, e é num relacionamento assim, saudável, equilibrado, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo quem nós somos, que nós queremos viver, continuar a viver, dar graças a Deus pelo que já vivemos e queremos continuar ainda para aquelas coisas novas que Deus ainda tem à nossa frente. Mas talvez alguém aqui nesta tarde esteja a pensar, e o meu desafio é este: ouve a voz de Deus, ouve a voz de Jesus, deixa que Ele fale ao teu coração. Não te vamos dizer que nunca mais vais ter tempestades, vais. Mas com Jesus tu podes ficar à superfície. E com Jesus o teu barco pode chegar ao destino certo. Com Jesus a tua vida pode chegar ao lugar, que é o melhor lugar. Não é o lugar que tu pensaste, mas é o lugar que Deus pensou para ti. É o melhor lugar que tu podes alguma vez experimentar.